Decadente está começando, pode comemorar. Decadente já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o decadente no ar. Decadentes no ar, decadentes no ar, decadentes no ar. Decadente está começando, pode comemorar. Decadente já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o decadente no ar. Decadente no ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 451, com mais um teste de abertura aí. Nós pedimos aí Eduardo Costa para gravar junto com o Gustavo Lima uma abertura para o Decadentes aí. Vamos ver se vocês gostaram, né? Eu sou Jairo Viana e vamos aqui afogar nossas mágoas, porque, afinal de contas, esse é o melhor uso para o Decadentes. A gente aqui se consolar aqui e pensar em alternativas ao time, para o time, né? Bom, vou começar chamando ele que chegou aqui no susto. Felipe Deleucas, dê seu boa noite e já faça sua apresentação aí. Boa noite, eu cheguei mais atrasado do que o Éder nos atacantes adversários, né? Então, tava com mais preguiça do que o Juninho para voltar na marcação. Mas tô aqui a tempo e vamos aí falar dessa partida monstruosa que me fez perder o pouco de fé que eu tinha no Cauã ainda. Olha pra você ver, você tinha fé ainda. Eu já perdi no jogo passado, na real. Mas esse aqui foi só o último prego no caixão. Eu já não consigo mais defender ele, não. Tá difícil. Eu tinha um pouquinho de fé, assim. Era aquele resquício. Agora já foi embora. Eu fiquei pensando aqui em doutor Adolfo ouvindo você falar mal do Éder, mas nós vamos falar mais sobre isso aqui no programa. Vou chamar ele hoje, menino Lucas. Eu poderia falar que ele está de caganeira, que ele poderia estar de diarreia, mas não vou fazer isso, porque isso é uma sacanagem que é feita com quem coloca um atestado aqui no programa, entendeu? Menino Thales provavelmente falará, mas não tem problema. Menino Thales, o homem, a lenda, o mito, dê o seu boa noite, ainda faça aquele resumo do jogo para a gente ver que... Que beleza que foi. Boa noite, pessoal. Boa noite, menino Felipe, Jairo. Cara, eu acho que o Lucas, na real, ele ficou com vergonha dessa merda de música que você colocou na abertura aí e não quer participar dessa porra, sabe? Só pode ser. Que musiquinha horrorosa. Isso não é sertanejo, não. Você não conhece sertanejo universitário, não, mas tá bom. Eu tô até de óculos, que são tantos assuntos que eu tenho que ficar lendo no celular aqui algumas paradas, sabe? Vamos lá. Nós tivemos dois jogos. Na terça-feira, América e Ituano. Foi a primeira surpresa, né? Nossa, que a gente ficou sem o bom e velho Moisés, que não tá jogando nada, e entrou o Felipe Amaral. Mas fomos no 4-3-3. O resto é o mesmo de sempre. Um joguinho sofrido, sofrível. Ituano, a pior defesa do campeonato. Nós não conseguimos fazer gol. Não criamos. E no final do jogo, as melhores chances foram do Ituano, por incrível que pareça. Bom, aí fomos pro desastre, que foi domingo, né? Domingo nós jogamos com o Ceará, a mesma escalação que enfrentou o Ituano, ou seja, deu muito certo, né? O ataque fez muitos gols, vamos repetir tudo. Repetimos, e a única novidade, na verdade tivemos duas novidades, assim, excepcionais. Uma muito boa e uma péssima das péssimas. A muito boa foi o Jacaré não ser nem relacionado, uma coisa boa. Mas deu showzinho nas redes sociais lá, fez dancinha de TikTok. E tivemos aí a volta do Vinícius, jogando com a camisa 7. Gente, eu tenho 46 anos, eu sou de uma época que os jogadores, as camisas, os números das camisas, tinham uma simbologia muito grande. O camisa 10 do time, camisa 8, camisa 7, camisa 9, representavam muita coisa pra gente. Hoje, nosso 7 é o Vinícius. meu Deus do céu. Outra surpresa não, né? Outra surpresa não, né? Outra coisa boa na escalação foi a estreia do Fernando Elizari, né? O argentino, que já vinha jogando, então era óbvio que ele ia jogar. Nós vamos falar sobre isso, que foi desastroso. Mas vamos lá. América e Ceará, o Ceará no meio da tabela ali, sem... Não tá bem, não tá mal, tá ali no meio e tal. O atacante do Ceará é o Ailon. O Ailon. Com 5 minutos de jogo, o Ailon fez 1-0 no América. Na hora lá no campo, eu não enxerguei falhas do Elias, assim, claras, não. Mas revendo o lance, para mim, no primeiro gol, é certeza que ele saiu estabanado, ele poderia ter saído com mais calma um pouquinho. Felipe já até suspirou ali, já tomou ar. Segura aí que você vai falar, mas para mim, no primeiro gol, já a primeira falha do Elias. E depois um rebote, óbvio, aí é uma falha de todo o sistema defensivo, deixar o centroavante na área. Bom, se você deixa o centroavante na área, a culpa são dos... E do primeiro volante, que é o Felipe Amaral. Então, culpa dos três ali, culpa do sistema defensivo inteiro, primeiro gol. Achamos o empate logo na sequência, com o Alê, fizemos 1-1. E aí fizemos 2-2 com o Juninho. O jogo, isso tudo no primeiro tempo, tá, gente? O jogo se caminhava para um final de primeiro tempo muito tranquilo, para a gente vir melhor no segundo tempo e aproveitar, quem sabe, fazer uma vitória boa. Até que no finalzinho do primeiro tempo, uma saída de bola esquisita, estranha, do Elias. Ali se mostram duas coisas. A primeira, a falta de entrosamento total do sistema defensivo. E a segunda coisa, a falta de treinamento, né? O pessoal não está treinando. Bom, erros ali foram de todo mundo. Nossa senhora, é que vocês não estão vendo o Felipe. O Felipe está assim, ele vai explodir ali. Como é que chama esse trem quando fica na reserva? Sei lá como é que chama essa porra aqui. Mas para mim, o Elias também errou. Por que ele errou? Porque não precisava sair a bola rápido. Principalmente que o nosso primeiro zagueiro é o preguiçoso, o lesma andante do Éder. Que para mim, já falei, eu falo isso desde o começo do ano, deveria sumir do América. Sumir. Bom, eu vou aproveitar aqui, antes de entrar... O resumo é esse. O jogo ficou 2-2. O Cauã errou todas as substituições possíveis. O Cauã deu uma entrevista desastrosa. O Cauã falou que é muito bom ser vaiado, que ele gosta de ser vaiado. Foi bom ser vaiado. Toma no cu, velho. Toma no cu, sacou? Felipe, no final do jogo, o Felipe Azevedo era o nosso centroavante. Enfim, uma loucura que foi o jogo, um tapa na nossa cara. Aí nós temos muitos assuntos para tratar nesse programa. Mas eu vou entrar num aqui. Vocês me permitam aqui. O meu resumo geralmente tem 10 minutos, então eu tenho aí mais um minuto e pouquinho para falar aqui. Vamos lá, eu vou pegar aqui, show. Tem um menino que eu gosto muito, gosto de coração mesmo, que é o Marcos, que eu até brinco que ele é o carente, né? O Marcos é irmão do Vitor, né? São dois irmãos e tal, eles são bem assíduos ali no Independência, e ele fez um Twitter ontem, muito legal. Eu vou ler aqui, ó. Muito se questiona a capacidade do treinador, mas é importante lembrar que a maior culpa pela queda drástica do elenco recai sobre a diretoria. Sabemos que o orçamento é apertado. Nós falamos sobre a questão de orçamento desde que eu estou no Decadentes, em relação ao ano passado, mas dava para ter feito melhor. Vamos lá. Cadê? Agora eu tenho que entrar aqui para eu entender aqui. Goleiros. Sai Cavicchioli e Pazinato, entra Dalberson e Elias. Trocou 6 por meia dúzia. Zaga, sai Maidana e Avelar, entra Pedro Barcelos e Lucão. Aí ele até comenta aqui que eu achei legal. Deveríamos ter contratado zagueiros superiores ou dado mais confiança ao Júlio. Avelar sozinho é superior aos novos contratados, que não chegam nem perto de ameaçar Éder ou Ricardo Silva. Concordo plenamente. Meio campo, sai Lucas Cal e Xavier Mendes, entra Felipe Amaral e o Alisson. Aí sim, ele até fala aqui, ó, tivemos um upgrade nos volantes de marcação. Mas o técnico não enxerga assim. A Lei e Juninho só saem por cansaço. Mais do meio, aí mais pra frente um pouquinho. Sai Breno e Martínez, entra Moisés e Elizari. O Moisés é a pior contratação do ano. E eu concordo com ele. Digo pela expectativa criada. Muito distante do nível físico exigido no Brasileirão, perdemos muito. Breno e Martínez simplesmente iriam passear nessa competição. O gringo ainda é desconhecido. O gringo fez 10 minutos de jogo. Agora o ataque. Sai Boia, Pedrinho, Everaldo e Mateuzinho. Entra Jacaré, Fabinho e Vinícius. Olha que loucura. Sai Boia, Pedrinho, Everaldo e Mateuzinho. Nós conseguimos piorar esses quatro, que já era uma merda. Nós trouxemos Jacaré, Fabinho e Vinícius. Agora o pior de tudo. Ataque. Mastriani, Boi, Wellington Paulista, Henrique Almeida e Mikael. saíram esses todos. Só vieram Brenner e o Renato Marques já estava aqui. Qualquer um dos centroavantes seria titular nesse ano. Até o Henrique Almeida. Eu concordo, o Henrique Almeida seria titular nesse time. Saímos de um dos artilheiros do Brasileirão para um ataque que tem alergia ao gol adversário. É isso. Então é isso, pessoal. É frustrante, essa é a palavra. O que a gente está vendo é frustrante. Segue o jogo aí, Jair. Me excedi um pouquinho ao tempo. Casa sua, você sabe disso. Você pode gastar até o tempo inteiro aqui do programa com a sua resenha, que você sabe disso. Isso é para mim, tá, Felipe? Não é para você, tá? Porque você já gasta o tempo todo sem ser a estrela maior que sou eu. Tá danado, viu? Felipe! Sim. Menino Tales falou que vou começar com o seu assunto preferido, goleiros. Sim. Boa. Menino Vitão falou que nós trocamos Pazinato e Cavicchioli em Elias e Alberson. Foi o Marcos, foi o carente. Foi o Marcos. Foi o Marcos. 6 por 6 dúzia, é mesmo? O que você acha? Olha, eu acho que o Pazinato e o Dalbison estão no mesmo nível. E aí, então, assim, se o Pazinato tinha um salário menor, aí 6 por 6 dúzia. O Elias, eu acho ele ainda um pouco melhor do que os dois. Mas acho que, se a gente tivesse conseguido recuperar o Cavicchioli, ele seria melhor do que os três. A questão é que o Cavicchioli, aparentemente, ele não está conseguindo... Continua mal, né? É a questão. Então, assim, nesse aspecto, já que ele não conseguiu ser recuperado, aí acho que não justificaria, até porque acredito que ele teria um salário maior do que esses aí. Então, um salário maior que o Elias, por certamente, exemplo. Certamente. Então, a questão que eu acho é que foi uma montagem de elenco ruim, porque a gente trouxe o Dalberson para meio que ser um reserva, não conseguimos trazer um titular na... Quando pensava, a gente, acho que estava certo que traríamos o Ivan, por exemplo, e não rolou. E aí ficou nessa, os destaques dos campeonatos estaduais. A gente conseguiu trazer o Elias, que eu até acho, ele é um upgrade ao Dalberson. A que pé esse jogo eu nem coloco tanto na conta dele, mas do Cauã, em linhas gerais. E não acho que ele falhou tanto assim quanto a maior parte das pessoas. Mas, de fato, eu gostaria de... É aquela história. Ele ainda é um goleiro que, por mais que ele já tenha mostrado que tem potencial, ele já chegou a jogar em níveis maiores, ele é um goleiro que está buscando uma reafirmação na carreira. Então seria basicamente, mais ou menos, eu acho que ele está num sentido... Eu gosto de comparar ele com o João Ricardo. O João Ricardo tinha chegado a fazer algumas... uma temporada boa no Icasa. Tinha ido para o Paraná, que na época estava melhor. Só que lá ele acabou ficando na reserva, não conseguiu jogar, que foi mais ou menos o que o... Mas deixa eu dar só uma contextualização. Sim. Nisso. Eu não trocaria hoje o Elias, não. Sinceramente. Não, primeiro, gente, não vai vir goleiro. Desistam. Não vai vir goleiro. Não vai vir. Se vier, não vai vir melhor. Não vai vir goleiro, cara. Por tudo que eu tenho ouvido por aí, acredito que goleiro não vem. Tá? Não, pelo menos nós não estamos ativos no mercado em busca de goleiro, não. Tá? Tanto é que das pessoas que eu conheço até fora, e não estou vendo a gente no mercado atrás de goleiro, não. Então, é isso aí. Dado isso, eu ainda acho que eu manteria o Elias. Ainda acho ele melhor do que o Dalberson. Não, ele é melhor do que o Dalberson. Você crava. Eu digo hoje que provavelmente ele é assim. O que não é grande coisa. É só isso, gente. Mas eu não vejo a gente indo no mercado buscando goleiro, não. Eu cravo, porque é uma coisa que... Você pega um pouco do Elias, gostava, quando eu era mais à toa, ou quando eu trabalhava no centro, tinha que ir direto para os jogos, acontecia muito lá na época de 2014, 2015, eu entrava no Independência muito cedo, porque eu chegava lá, ia ver o jogo sozinho, não tinha nada a fazer, entrava para poder ficar lá já no estádio. Então eu sempre assistia o aquecimento. Assistir o aquecimento dos goleiros, para mim, era muito legal, porque você consegue perceber, tecnicamente, quem é melhor. Muitas vezes você consegue... E agora o senhor não entra cedo mais porque o senhor fica bebendo na pitanguia, por isso. Fico tomando aquela coquinha zero e tal. Então... Mas... E agora tem companhia, né? Tem a Elô, tem vocês. Então, eu não tinha companhia lá. Então, quando muito, era o meu irmão. Mas eu gostava de assistir, ficar vendo o aquecimento, tanto os nossos quanto principalmente do adversário. Eu gostava de tentar adivinhar qual dos dois goleiros que estava aquecendo que seria o titular baseado em gestual técnico. Geralmente se acerta, porque você tem diferenças ali. E para mim, tecnicamente, o Dalberson é pior. Gols que ele falha, assim, gols de falha, por exemplo, a bola que ele solta no gol do empate do Atlético Mineiro, aquelas socadas que ele dá errado. Ele é um goleiro tecnicamente pior. Você já fundamentou, só tá faltando você fazer aquele decabits Dalberson, né, Thales? Aquele que derruba goleiro, igual derrubou o Jailson em 2021, né? Mano, foi o que derrubei, não. O que derrubou... Seu decabits foi poderoso. Menino Thales, me fala uma coisa. Antes de você me perguntar, você viu o decabits? Eu deixei você falar, porque eu vi que você, enquanto eu falava do Dalberson, você tava se inchando. Ele tava com isso aqui, ó. O Gogó tava... Não, do Elias. Tava aqui, ó. Falhou nos dois gols. Não tem coré-coré. Falhou feio nos dois gols. É isso que eu ia te perguntar. Falhou feio nos dois gols. A derrota é nas costas, na conta dele. Não tem coré-coré, não há defesa, não há... Mas eu posso fazer um adendo? Posso fazer um adendo? Aquela falha que ele cometeu, Dalberson e Jori também cometeriam. Não, porque o Dalberson não tem saída rápida de bola. É, pode ser, mas Dalberson, eu quero dizer que foi... Porque aquilo ali, para mim, foi mais um erro de conjunto do que propriamente do goleiro. Sim, por que eu estou colocando 100% culpa no Elias? Porque o primeiro gol, ele saiu de forma meio desesperada, que não precisava. O atacante estava na ponta da área e estava longe. Calma, Felipe, calma. Ele vai explodir o Felipe. Não. E no segundo, ele... Falei isso no mesmo. Ele confiar no Éder, ele foi irresponsável de confiar no Éder. O Éder é um péssimo zagueiro. Você não pode confiar no Éder, entendeu? Então... E pra mim ele errou nos dois lances por causa disso. Acabou, ué. O que eu coloco no primeiro gol, aí eu coloco... Eu coloco os dois gols na conta do Cauã. E aí eu falo o primeiro, porque a gente já viu isso acontecer, a gente já tomou mais gols assim, ou bolas de perigo diversas que acontecem assim. Aconteceu uma no segundo tempo que o Elias conseguiu, no sair no atacante, ele saiu abafando e conseguiu fazer a defesa. No segundo, nós quase tomamos um gol nesse sentido, que é, a gente vai, quando a gente pressiona o time adversário, os laterais estão em cima. Só que a nossa zaga é lenta para recompor e nós não temos meio campo para voltar também. Então o que acontece é, quando eles conseguem quebrar a nossa saída, e foi o que aconteceu, era uma falta, eles saíram cobrando, a gente na pressão, eles saíram da pressão, o cara lançou a bola nas costas do Matheus Henrique e não ia chegar. E não tinha zagueiro para chegar. Então o cara ia dominar a bola cortando para dentro, ia dar uma batida cruzada, que pro goleiro, não tem, ele não tem como antecipar que vai ser, ele vai ter que fechar ali, quando vai a batida cruzada, ele não chega. Então, assim, beleza. E outra ele coisa podia... também, deixa eu só apontar uma coisa. Com a entrada do Felipe Amaral, a Lei Juninho subiram, né? Subiram e foram embora. Exatamente. Então, você me desculpa a franqueza, mas independente de entrar Felipe Amaral, pode entrar ali o Dudu Pitbull, pode entrar o Casemiro, o Juninho vai sempre jogar na frente. Mas Juninho, o Alê não, cara. Você falou Juninho e Alê. Eu tô falando assim, o mapa de calor do Alê no último jogo é muito distoante do jogo, dos jogos que ele tem feito anteriormente, que inclusive ele tem jogado bem, sabe? Então, assim, eu acho que nesse último jogo ele subiu demais e que se tinha alguma proteção ali, nós fomos ter com as calças na mão pelo menos 4 vezes. Nessas 4 vezes, 2 gols. Então, assim... Talvez é que a gente pegou um time mais organizado. Porque se você falar que o Alê faz proteção na zaga, você... Não. É aquela proteção por área que pelo menos ali muda a organização do time adversário, né? Vamos lá, proteção do Alê. Quantos cartões amarelos o Alê tem nessa Série B? Nós já estamos indo pro 18º jogo. Tomou um, inclusive. Ele tem 3? Ele já foi suspenso pelo terceiro? O jogador de proteção de zaga, o primeiro volante... Já tomou o bicho. Então você não pode falar com um cara desse, protege zaga. Não. Para aquela proteção diária. De estar ali. É a mesma coisa você colocar o Geraldo Magelo, o ceguinho, para vigiar alguma coisa. É, não vai, cara. Não vai. Mas o que eu coloco. Ele tomou 2 amarelos, só para tirar sua dúvida aí, tá? Ah, então falta mais um para ele ser suspenso. Na média, amarelos que em 3 rodadas. 1.438 minutos de jogo. Cara, para um jogador de marcação, que é isso. Se bobear o Felipe Amaral entrando no segundo tempo, igual ele tá, e agora com esses dois titulares, ele deve estar pendurado se já não tivesse sido suspenso antes, pelo terceiro. Deixa eu ler uns comentários aqui, gente. A gente tem bastante gente comentando, pessoal. Deem like aí, isso ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais americanos. Começa pelo comentário do Sérgio aí, do Só Acontece com a América. Você consegue pegar ele fácil? Tá difícil. Eu atrapalho a sua sequência. Como sempre, você me atrapalha, né? Você quer que eu faça as coisas fora da minha ordem planejada aqui, né? Eu te peço mil desculpas, porque quando eu apresento eu fico todo embananado, né? Mas a vida é assim. Sérgio do Só Acontece com a América, viu, gente? Acompanha lá o podcast Só Acontece com a América. Boa noite, pessoal. Alguém conseguiu entender as substituições do Cauã? O Azevedo de centroavante foi... Eu fiquei mais foda. Incomodado com a entrada do Moisés no lugar do Felipe Amaral do que com o Azevedo centroavante. Mas tem dois pontos aí no comentário, três pontos no comentário do Sérgio. Primeiro que, assim, tá vindo pro ataque o Matheus Davó. Ou seja, Azevedo continua sendo primeira ou segunda opção de entrada no segundo tempo. Sim, sim. Desde nós vamos falar sobre o Davó daqui a pouquinho. Segunda coisa, o Cauã preferiu Azevedo do que o Tauã, é que mostra claramente que, assim, ou ele não entende nada do jogo, não entende nada, ou realmente ele vai por nome de jogador. Ele vai pelo peso do jogador, pela história do jogador no clube, não pelo que o jogador está jogando. Tauã fez uma grande partida, hein? Duas grandes partidas. Ele entrou bem. Todas as duas vezes que ele entrou com o que a gente está querendo, que é vontade. Mas eu queria só ler... pessoal, o Sérgio aí do Som Acontece com a América tem um Twitter que é @SergioSouzaZR. Sérgio Souza com ZR. Vou ler o tweet dele que eu achei lindo, lindo, brilhante. Eu tô demais no Twitter, não tô, Jair? Tô demais, tá, né? Tá demais. Você tá... Tô... Como é que chama o cara do Twitter? Elon Musk do América. As contratações... Mas você vai gostar, não sei se você já leu o Twitter dele. Ele postou hoje. As contratações do América... Me lembram quando meu pai ia comprar carro. A gente ficava na expectativa e sempre era uma decepção. Teve uma vez que ele chegou empurrando o carro. Nós andávamos mais empurrando o carro do que dentro. Era melhor nem ter comprado. Tipo os reforços do América. Bicho, isso aqui é genial. É genial. É genial. É genial. Ele sintetizou o que é a contratação do Matheus Davó. Todo mundo pedindo. É o carro pra gente empurrar. Todo mundo pedindo contratação. Todo mundo querendo algo novo. A gente traz o Davó, que é o carro que vai empurrar. Nós vamos chegar no Davó. Davó, se reserva uns 10 minutinhos, nós vamos ter muita coisa pra falar do Davó. Perdão, continua lendo. Roberto Lopes de Oliveira Neto, Fugo Rolon, que tá aqui. Que se fosse pra ler X, eu baixava um aplicativo e leria no meu celular mesmo. Foda-se. Então leia lá. Estou tratando nossos espectadores, cara. Não, o Rolop é o pai do Rolon, viu, pessoal? O pai do Rolon chegou e perguntou: Rolop, cadê o Rolon? Dia de guarda compartilhada, hoje ele é da Clara. Ô, gente, isso é sensacional, isso é brilhante. E ele falou sério: então, baixa a bola aí, ô viado, você nem assistiu o jogo. Saulo Prada está aqui falando que a culpa é da Coca Zero, do Felipe. Deixa que colocaram para vender o América, tá essa bosta. Eu também acho. Calúnia. Também acho. Inclusive, descobri que ela custa mais caro do que Guaraná, achei um absurdo. Já estava numa bosta antes. Perdão, chegou um... Desculpa, já, você vai continuar lendo aí. Chegou um jovem para cumprimentar a gente lá no domingo. Pediu para eu mandar uma... Não sei se pediu, não lembro, você mandou pedir um abraço para ele. Eu acho que ele falou que só assiste e ele ia comentar. E, perdão, eu esqueci o nome dele para variar. Você lembra o nome daquele jovem? Chegou? Aqueles dois sobrinhos dele, acho que é sobrinho dele. Então tava na hora? Tava sim. Então mesmo agora tá pior que a sua. Você ficou pouco tempo, depois você saiu, eu fiquei conversando com ele. E eu esqueci o nome dele. Se você estiver assistindo, põe aí no chat aí, por favor, queridão. Cuba Nights está aqui com a gente também. Cara, estou indignado. Jogador com vínculo com o Cruzeiro. Jogador que o Cruzeiro contratou errado. Sem ritmo de jogo e jogada às traças vai servir para nós? Parece que o objetivo é fazer raiva. Tchau, Godinho, falando sobre isso. Nossa diretoria é muito amadora. Lúcio Melo, não aprenderam com o Kaiser? Ficou no DM se recuperando, depois voltou a Fortaleza totalmente apto para jogar. Agora a história se repete. Amadorismo que vai acabar com a América. Lúcio, na verdade, a gente já deveria ter aprendido quando a gente pensou no Kaiser, porque a gente tinha errado anteriormente. Você tá esquecendo. Berrio. Antes do Berrio, teve outro. E é um ciclo, cara. É um ciclo. Rafael Bastos, Lima, quanto tempo o Lima ficou aí? Guilherme, mas vamos falar sobre isso. Marcão lá do Santos Americanos, Santos Americanos todo sábado, posso dizer, tô cansado de ser enganado? Esse é um bordão clássico. Peraí, rapidinho, nós temos que falar que o Marcão, você já tá velho para fazer ensaio fotográfico em camarote de Amistel, né? Peraí, vamos repensar essa porra aí, velho. Puta que pariu, fotinho segurando com a pinta de cerveja em camarote de Amistel, ó, Marcão, o dia que eu te ver, o bicho vai pegar pro seu lado, vai tomar tapa no meio. Micael Gottlieb, Laura Grise, não pode reclamar em cair, tem que aceitar a mediocridade calado. Cauã é um tonto igual os que colocarem no cargo de auxiliar do Juninho. Zé Carlos Molineiro, jogador bichado, jogador sem ritmo, nem jogou esse ano. O time precisando de gols e contrata um jogador para reforçar o DM. Alexandre Matos, mais uma vez, fazendo salão de bobo. Alberto Boechat está aqui com a gente. Boa noite. Maurício Cândido dando boa noite. Zé Flávio Moreira falando que está cansado. Colé Lucão dando um salve coelhada. Fernando Magalhães falando que gostou da música. Luiz Alberto. Não faz isso, Júlio. Não incentiva essa porra, não. Luiz Alberto está falando aqui que Cauã, cadê? O Cauã só pode estar de brincadeira. Daniel Nascimento dando um boa noite, professor Jair Bancada Decadentes. Da avó, uma brincadeira de muito mau gosto. Ó, para quem gosta de assuntos nerds aí, ó, siga o podcast do Daniel, Rádio Nerd, bem legal, viu? Fernando Pereira dando aqui um boa noite. Boa, Jair Viana, começa a narrar os nossos jogos. Vocês, comentaristas, repórter Felipe Minto, o canal já cresceu e vai crescer mais. Ô, Fernando, não é tão simples quanto isso, não, mas vamos seguir o trabalho da Coelho TV, que é bem legal. O pessoal lá faz um trabalho massa. Vamos dar moral para eles lá, que eles estão sempre fazendo a narração dos jogos, clubista como a gente quer que seja. Dê uma moral lá. Inclusive, é um baita do narrador, né? Porra! Filipão é fera demais, filho. Geraldo Graciano tá aqui com a gente. Ah. Desculpa, já, do fundo do meu coração. Não sei como é que não tiraram ele da meta ainda. Ele é muito bom narrador mesmo, cara. Fundo do meu coração. Muito bom narrador. Ele é um cara... Ótimo. Um dia nós temos que trazer ele aqui. Ele não é só bom narrador, não. Ele tem uma outra qualidade. Ele é articulado. Sim, sim. Ele é extremamente. Gente finíssima claro. Também, viu? Gente boa ótimo, de mexer demais. Ótimo para fazer entrevista. Então, assim. Não sei como é que tá lá até hoje. É isso mesmo, viu? Eu tô falando muita bobagem. Mas ele realmente é muito fera. Foda. Deixa eu puxar aqui. Tá mais o Rosemary Bigonha lá de Ubá, tá aqui. A gente, Aloysio de Araújo Prince. O América precisa contratar com urgência um goleiro confiável. O bom time começa pelo goleiro. Sem bom goleiro, não há time que seja vencedor. Thiago Fusa da Barra tá aqui com a gente também. Carlos Antônio de Paraupeba. Hernani Barbosa falando que o André só vai com a camisa rosa. Otto Mol tá pedindo Lisca. Rapaz, o Lisca tá numa fase boa de novo, tá? Uma fase pessoal boa. Quem sabe? Mas eu acho que com essa turma aí não tem como ele vir, não. Mas é uma leitura minha. Roberto Nascimento. Seria uma excelente chance para tirar uns desses aí, né? Hã? Seria uma excelente chance para ver se dava cola. É, o problema é que. É, sabe aquele papo de que você troca o técnico para não trocar o time? Não adianta. Se você trouxer hoje o Lisca, não vai funcionar com muita gente que tá ali. Então. Eu acho que dois ali, três no máximo, afastando, treinando separado ali até o final do ano, eu acho que. Ah, não sei não, cara. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Porque não vai fazer. Você imagina o tamanho da autonomia que um Lisca teria que chegar para fazer esse tipo de mudança? Não faz, cara. Não tem jeito. É muito ruim isso, porque parece que a gente torce contra o América. De jeito nenhum. Não, sim. Porque fica aquele trem, eu avisei. E a gente, assim, desde de que Cauã foi contratado, a gente vem falando isso. O Cauã, ele só tá no América porque ele não tem... Como é que é a palavra? Rejeição. Isso, obrigado. Rejeição do grupo dos jogadores. Obrigado, essa é a melhor palavra, a palavra mais política, no caso. Ele não tem rejeição, ele faz o que as lideranças querem e boa, sacou? Então, é vida que segue. É, e aí é isso, ele protege mais. A turma, a turma protege ele, e nessa aí, saindo do G4. Quem perde muito nisso aí é ele também, cara, ele também, porque ele vive falando que é a chance da vida dele, mas dependendo de como é que for a situação, ele sai da América, olha aí onde tá o Tigrão, gente. O Tigrão não conseguiu, o Tigrão fez um puta de uma operação da América. O Tigrão fez uma... Não, eu vou pegar o Tigrão, que o Tigrão é mais ou menos na mesma situação de inexperiência, né? Marquinhos não tinha trabalhado em outros clubes. O Tigrão fez um puta de um trabalho. Ele tá treinando quem hoje? Uberlândia, Uberaba, Patrocinense. É isso aí, bicho. É isso aí. É, ele tá no interior, né? Como a diferença que eu acho que o Tigrão, ele sabe das limitações dele. Ele pegou um time desestruturado, soube... Inter de Limeira. Farmar uma defesa... mais sólida, o time dele não tinha repertório ofensivo. Tanto é que depois que passaram as primeiras 10 partidas, que o time percebeu como é que ele vinha jogando, o pessoal começou a marcar direitinho, e foi quando a gente teve um pouco da queda nas rodadas finais e não conseguimos o acesso aquele ano. Vi de partido contra o São Bento. Mas eu vou usar até o Tigrão como um exemplo, de que um time não precisa ter um goleiro top de linha para ser competitivo. Vale lembrar que contra o Grão a gente teve o Ayrton no gol. O Ayrton. E a gente quase subiu tendo o Ayrton no gol. Tudo bem que a gente não subiu porque ele tomou um gol defensável contra o São Bento ali no primeiro. Mas, assim, a que pese que a gente teve uns empates nos resultados ali que poderiam ter sido melhores por conta de erro do Lucas Cal e de coisas do gênero, daria para ter subido com o Ayrton no gol. E o que eu falo da questão de goleiro, a que pese que, de fato, a gente teve goleiros ruins, como o Pazenato e o Dalberson, o Cavicchioli em uma fase, o Jori, o Elias é o sétimo goleiro que a gente está usando desde o ano passado. É o sétimo goleiro, diferente, com Ricardo Silva e Éder na zaga. E a gente fica criticando os goleiros. Muitas coisas... Os goleiros também têm culpa, Felipe. Não. Os goleiros também são ruins. A zaga é horrorosa, mas os goleiros são horrorosos também. Mas é o que eu tô falando. O primeiro gol do Elias, se você tem uma zaga e um sistema de defesa que funciona, o Elias não sai, porque ele sabe que vai ter um zagueiro na cobertura. A questão é, por que o Elias saiu que nem um desesperado ali? Porque ele viu o cara saindo e pegando a bola, e ele sabia que não ia chegar um zagueiro, então o cara ia pegar, cortando a bola pra dentro, ia ter o gol inteiro pra bater, ia conseguir chutar cruzado ali, e não ia fazer defesa. Então o que ele fez? O que ele falou? Vou tomar o gol se o cara dominar e cortar pra dentro, vou fazer o quê? Vou sair, porque o único jeito de não tomar o gol é antecipar essa bola. O cara chegou antes dele, ele conseguiu fechar pro cara não conseguir chutar pro gol, o cara dá uma bica pro alto, ela pega na trave, e aí a dupla de zaga literalmente esquece que eles têm que marcar. É tipo assim, eles ficaram observando quem que ia pegar o rebote. Eles não foram atrás do rebote em termos de abordagem. Por isso que eu tô falando. Se o sistema defensivo... Por que funcionou com o Tigrão? O Ayrton era um péssimo goleiro. Mas o Ayrton não tinha que ficar fazendo ação para poder corrigir erro da zaga. Então ele ficava mais resguardado ali. Tinha que só fazer defesas quando aparecia. E aí ele conseguiu ir ok ali. Esse é o problema. O problema é que a gente não tá dando nem isso. Do jeito que tá ali, o goleiro tá tão exposto quanto os laterais ficam. E é difícil, porque ele vai ficar em situações sempre muito difíceis. E o que pesa da parte disso é falha do Cauã, porque a gente tem... São erros, assim, essas coisas vêm acontecendo. Vale lembrar que um lance muito parecido aconteceu contra o Goiás, a nossa sorte foi que tava impedido. Que aí o Dalberson saiu todo estabanado e teria cometido um pênalti. Vale lembrar que o Dalberson atropelando o cara lá e, por sorte, o juiz deu o impedimento e não foi nada. Mas isso aconteceu lá no jogo contra o Goiás. Então a gente tem que pensar nisso. Tipo, são lances recorrentes, isso vem acontecendo com muita frequência e a gente não trabalha. Então, o Elias teve culpa no primeiro gol? Ele poderia ter ficado. Eu acho que se ele fica, ele toma o gol. Mas ele poderia ter ficado. Não, gente, depois de 3 dias vocês brigando no grupão do WhatsApp, quem que é a culpa do gol, não aguento mais, não. Cansei dessa discussão de vocês. Não, mas só falando... Culpa de Éder, culpa de Elias. Não, a culpa é do sistema, cara. O sistema é... Mas é isso que eu tô falando. E o segundo gol, se você tem um goleiro com uma ação e o zagueiro com ação completamente diferente para a mesma jogada... Você não tá treinando ela. Aí, tipo, a culpa é do técnico. O goleiro fez o que ele faz. Saiu jogando pro gol. E ele saiu jogando pro Éder. Não saiu pro Marcos. Eu vou deixar vocês conversando aí com o Decabitos aí, que eu vou lhe pegar outra cerveja. Já volto. Então, assim, isso mostra um treinador que não tem muita competência. E só um atiro de curiosidade. Sabe como é que tá o Aguirre essa temporada? Ah. Ele tá com uma média de menos de meio gol por partida jogando pelo Peñarol. O Guerra, eu achava que era uma boa ter mantido ele, cara. Então, não tem. Pra trazer Elias e Dalberson, podia ter mantido ele. E o Aguirre no passado, ele também tava super exposto por causa dessa zaga. A gente chegou assim, acho que o Aguirre não serve. Mas pra uma série B dá bem, cara, dava bem demais. Não, mas a sensação que fica, e aqui todo mundo coloca, é: esses goleiros são tudo muito ruim. Mas com essa zaga aí, você pode trazer o Neuer. Ele vai começar a ficar muito exposto e tomar uns gols que o pessoal vai começar a criticar e vai todo mundo falar assim, pô, esse goleiro é uma bosta, tá, tipo, e não vai ter o que fazer. Nós fizemos uma votação no Twitter, lá no Twitter Decadentes, perguntando se após o empate contra o Ceará, você é a favor da demissão do técnico Cauã de Almeida. Já fomos criticados dizendo que nós estamos pedindo a demissão do Cauã. Isso aí faz parte, né? Sim, ganhou com 60,4%. Seguido por não, faltam jogadores com 26,9%, não, é apenas uma fase com 6,7% e não tem opinião ainda com 6%, um total de quase 140 votos. Vou começar então, Thales, o que você acha? Já venceu a validade de menino Cauã já? de Curirim do América? Começa com o Felipe, por favor. Felipe, venceu a validade de Cauã? Venceu. Thales, voltou para você. Tá, ele foi rápido, né? Que danadinho. Né? O assunto dele é goleiro. Se eu tivesse feito uma enquete, qual goleiro você quer? Tinha durado. Mas vamos lá. Eu acho que sim. Mas eu vejo que o seguinte: esses 27% que votaram em não faltam jogadores, eu queria entendê-los. Porque nós temos alguns jogadores e o Cauã simplesmente não os usa, não utiliza alguns jogadores. É uma coisa maluca ele ter colocado o Moisés e não ter colocado o argentino que chegou. Elizari, né, que chama, né? É, Fernando Elizari. Elizari. Fernando Elizari. O Fernando Elizari, com 10 minutos, mostrou muito mais que o Moisés em 6 meses de América, ok? Então, assim, esses 27% que colocou aqui que não faltam jogadores, eu queria entender. Porque, para mim, realmente, são as escolhas do Cauã que estão muito erradas. Ele tirar o Adson e manter o Fabinho. Gente, o Fabinho, a gente viu que o Fabinho estava em campo quando levantou a placa para ele sair, de tão apagado que ele foi do jogo. O Adson, a gente lembra do Adson por lances que ele errou, por lances que ele acertou, porque ele participou do jogo. O Fabinho, sim, não. Omisso. Então, assim, é uma loucura você jogar num 4-3-3 e ter Fabinho e Juninho em campo. Porque você, com 4-3-3, você já joga o Juninho para frente, o Juninho não joga atrás. Então você joga no 4-2-4 e sempre lá na frente, os seus dois atacantes, um é Fabinho e outro é Juninho. Então, a questão de não faltam jogadores, esses 27%, eu queria até entendê-los. Então, só respondendo, acho que eu já respondi, né? É sim, é para ontem. Mas o problema é que, geralmente, a solução é pior que o problema no América, né? Quase sempre. Eu acho que é o seguinte, o meu pensamento é que o Cauã... O time falta Cauã... você votar ainda, né? Falta você votar. Pois é, eu falo assim, o time do Cauã, para mim, nunca teve desempenho. A gente vem falando isso aqui desde do começo do ano. Então, o time do Cauã nunca teve desempenho, mas tinha resultado. Embora, nas horas H, não teve resultado também não. Né? Copa do Brasil, finais do Mineiro e tal. Mas, enfim, tinha algum resultado. Agora não tem nem desempenho e nem resultado. E pior de tudo, o Cauã passa... uma passividade nas entrevistas dele, que é assustadora, sabe? É assustadora a passividade de um técnico jovem como ele, que deveria estar vibrando, tá? Pro lado bom e pro lado ruim, tá? Ele deveria estar ali, sabe? Se agarrando ali de... A entrevista do Felipe Amaral hoje, já, foi melhor que as entrevistas do Cauã. Pois é, cara. Ele deveria... ele tem uma leitura um pouco mais... sabe, mais vibrante do negócio mesmo, um pouco mais... toda entrevista dele, você pode ver da primeira até a última, é tudo igual. Não, a gente fez um bom jogo, não sei o quê. Ele falou na última entrevista que o segundo tempo era para a gente ganhar. Eu vi outro jogo, então, porque o nosso segundo tempo foi muito, muito pior do que o primeiro, mas muito pior, não foi pouco, não. Então, assim, eu acho que venceu a validade dele, sim. Eu não consigo. Eu vou ser sincero com vocês no meu pensamento. Eu acho que esse time, sem reforço, mas com técnico de verdade, sobe, certo? Ou esse time com o Cauã vai precisar de muito reforço. Hoje é o jeito que eu vejo, tá? É o jeito que eu consigo imaginar o nosso futuro aí. Mas eu tô achando que com o Cauã vai ser dificílimo subir. Eu tô bem desanimado em relação a isso, sabe? Então, por conta disso, você não vê a gana, sabe? De vencer, assim. Não sei, a gente não conhece o dia a dia do clube, mas a gente conhece o jogo que a gente tá vendo e a gente conhece a entrevista do cara. Em nenhum dos dois casos ele tá mostrando que tá correndo atrás, né? Então... Acho que o pior, né? O que mais marcou é porque... Eu até acho que o treinador não vai dar uma entrevista e falar mal de jogador. Não vai jogar ninguém para as cobras, não. Você dá uma entrevista e fala assim, hoje, o que foi ruim? Hoje foi ruim que o nosso meio, por exemplo, não criou. Então tá bom. Então na nossa ideia, no próximo jogo, a gente vai trabalhar a criação, porque... Não, cara, é só... a gente fez um bom jogo, mas a bola não chegou... Mas, sabe, é uma tapação... Eu vou dar a gente acabou de falar nele. E eu vou lembrar de novo. Lembra das entrevistas do Lisca? Você lembra dessa entrevista do Lisca? Cara, ele nunca passou, ele nunca botou ninguém, ele nunca jogou ninguém para as cobras, mas também nunca passou pano para ninguém. Você tá entendendo? O cara fazia uma leitura. Ó, hoje nós falhamos nisso, nisso, nisso, nisso. Então nós vamos trabalhar é para arrumar isso, isso, isso, isso. Se fulano, se essa parte não estiver rendendo, nós vamos mexer. É isso. Então, assim, dava um recado para a turma que se não entregar, tá fora do time. Mas tá, o que entendendo? Eu falo é que até para justificar as escolhas dele, aparentemente, ou ele não entende, ou ele... É o que eu falo. Por exemplo, o Tauan. O Tauan fez duas excelentes partidas. Aí ele vai, não colocou o Tauan e colocou o Vinícius. Aí ele vai na justificativa e aí eu falo assim, ele é treinador. Ele pode chegar e falar assim, não, eu coloquei o Vinícius porque naquele momento eu senti que a gente precisava de um jogador que centraliza um pouco mais, que consegue cadenciar. O Tauan, ele é mais de velocidade, tudo, esse tipo de jogo não tava funcionando. Porque mais eu... agudo, né, Felipe? Aquelas palavras bonitas. Que ele faz assim, não, o Tauan ia acabar pegando muito pela eu ponta. Eu botei o Vinícius porque ele tem afinidade com o gol. Média de gols, 0,1 por jogo. Ah, puta merda, isso que eu tô falando. Então, assim, você quer justificar, você arranja... E o cara, em tese, é um estudioso do futebol. Você consegue justificar de uma forma menos... Parece que a gente é idiota. E aí, para piorar... Aí eu tinha um chefe que ele falava alguma coisa assim, me dá uma notícia, mas não me chama de idiota, não. Entendeu? Fala o que tem que falar. Fala o que tem que falar, entendeu? Aí, para piorar, de idiota. Ele fala, quando comenta lá dos dois centroavantes, fala do Brenner e do Renato Marques, aí fala que os dois, de fato, são centroavantes que saem muito da área e que não sei o quê, mas que a gente está negociando, ele espera muito já que essa semana a gente vai concretize uma aquisição nova para o ataque. Esse atacante é o Davó, que também não é o centroavante de área, e que tem uma média de gols que acho que se bobear é pior do que a do Renato Marques e do Brenner. Então, assim, pô, se você está empolgado com isso para chegar para resolver o seu problema do ataque, tem alguma coisa errada. Tipo, você pode falar assim, não, nós estamos procurando possibilidades, vamos ver o que tem no mercado e tal, menos falar com a empolgação que ele falou você descobriu o jogador que é. Eu tenho dúvidas. Eu acho que assim, a gente pode trazer muitos reforços, mas se bobear os reforços, eles vão indicar ou não vão agregar nada, ou vai chegar gente que ele não vai trocar. Por exemplo, se chegar dois zagueiros melhores que a gente tem, você acha que ele vai sentar Ricardo Silva e Éder para dois zagueiros que chegarem? Imagina que a gente vai e traz... O que não é difícil, hein? O que não é difícil. Vamos pôr assim. Porque o Júlio jogava melhor que os dois, o Júlio era a reserva deles. Então, assim, exatamente. Se a gente contratar, a gente pegar dois zagueiros assim, bons, assim, teve uma chance de mercado excelente e trouxemos dois zagueiros que era para jogar Série A, são excelentes e tal, eles vão chegar e vão ser banco de Ricardo Silva e Éder. Então, adianta chegar reforço se não vai sentar as peças que são mais problemáticas do time? Gente, a entrevista que a gente ouve, o jogador ouve também. Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que o Cauã chega na segunda-feira e fala assim, ó, gente, aquilo que eu falei lá é tudo mentira, tá? É outra coisa. Óbvio que não, gente. A entrevista que o Cauã dá, o jogador ouve. Ele não vai falar muito diferente daquilo com o jogador, já, não, hein? O Maurício fez um comentário aí muito interessante. Eu consigo pôr, né, bicho? Mas eu esqueço como faz isso. Eu esqueço, cara. Não é essa não, caralho. É eu ou você que tá fazendo essa parada aí? Sou eu, né? É o Felipe. Ah, obrigado, Felipe. Olha aí, isso aí, essa frase do Cauã aí, pra quem tá no Spotify, não tá nos vendo, né? Não tá vendo a imagem. A torcida não vai concordar, mas foi o nosso melhor jogo fora. Ele falou isso na entrevista contra o Ituano. A pior defesa do campeonato, nós não fizemos nenhum gol. É isso que o Cauã fala nas entrevistas dele. É desconexa com a realidade. É total desconexa com a realidade. É, total, cara. Total. Ele não tá lendo o jogo. Ou ele lê muito mal. Que eu acho mais possível. Você deu uma travada aí, viu, Thales? Depois você falou que ele tá desconecta da realidade e depois você travou. Só aí, continua. Desconexa da realidade, é só isso. É. Bom, já falamos bastante então de Cauã, vamos falar aí das contratações. Tivemos aí a confirmação do Lucão. Tivemos a chegada do Fernando Elizari, que é um argentino que estava jogando no Uruguai, né? Ele é argentino, não é isso? Eu tô ficando doido. Isso. Ele é argentino que estava jogando no Defensor do Uruguai. Já estreou, inclusive. Campeão da Libertadores, campeão da Libertadores. Um cara com currículo, um cara vencedor, é diferente. Isso, ele pegou a camisa 5 e já fez um bom... jogou poucos minutos, daqui a gente gostaria de ter visto mais... Mas já fez uma boa. Já entregou um bom cartão de visitas aí. 33 anos, pegou a camisa 5, mas parece jogar um pouco ali, um pouco atrás do que seria o Benítez. Oito. E um pouco à frente. Ele pegou. Não, ele pegou a 5 aí. Ele pegou a 5. A 8 tem dono, maluco. Isso aí. Mas não, ele joga a 8. Não, meu anjo. Não, meu anjo. Eu tô falando assim, pra quem é mais antigo, camisa 8, ele seria joga 8. Entre o 5 e o 10. É, pois é. Ele seria o 8. Isso aí. E aí que é o cara que consegue dar um passe para gol e é o cara que isso. consegue marcar também. Ele é o 8. Isso, exatamente. Então, chegaram esses dois e tudo indica que chega também glorioso. Matheus Davó se recuperando de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, né? Um LCA. 8 meses sem jogar. Antes estava jogando a Cyprians League, que é o campeonato do Chipre, né? Que deve ter o mesmo nível de qualidade do campeonato de Gibraltar que o Felipe disputou, muito provavelmente. Eu acho que é um pouco melhor. É um pouco melhor. Tem mais gente. Ah, tá. Então pode ser que a Champions League seja melhor. A primeira coisa nisso aí, galera, é o seguinte: se você perguntar, 95% da torcida da América não consegue apontar onde está o Chipre no mapa mundial. Não consegue. Não tem a menor ideia onde é o Chipre. Olha, 50%, perdão, Felipe, 50% da torcida da América, se você perguntar, nem sabia que o Chipre existia. Alguns conhecem de Chipre, A gente, ano passado, Chipre. Trouxe um jogador que jogava no mesmo time do Davó, no Chipre. Marcinho. Quem era o craque? O Marcinho. Fez um baita Série A. O Marcinho nunca jogou. Eu acho que esse Paphos no Chipre, que eu tava comentando, ele deve ser algum time, tem algum esquema com algum empresário, porque o... Assim que saiu a condenação do Marcinho, e que viram que é da merda, o Paphos foi e contratou o Marcinho. E ele já ia tentar pular fora. Tanto é que nessa mesma era aprenderam o passaporte dele. Falou assim, não, bonitão. Fora do Brasil você não vai, não. E aí ele nunca jogou pelo Paphos. Ele foi contratado e saiu. O Paphos só emprestou ele para times brasileiros. Então parece muito coisa de empresário. Gente, sabe o que me preocupa disso tudo? Eu não vou nem entrar na qualidade do jogador. Não vou nem entrar nessa discussão, não. Que para mim, porque, um cara. Até porque não dá para você entrar na qualidade do jogador. Ele não joga desde novembro. Não. E um cara que não estava servindo para o Cruzeiro na pior fase dele. Duvido que sirva para nós também. Mas enfim, não vou nem entrar nesse papo. Ele foi oferecido ao Vitória e o Vitória falou que não queria porque fez uma avaliação física que ele precisaria de 2 meses para jogar, certo? Isso. Ah, mas hoje saiu. Hoje completa o Leandro Colombo, que é o que cobra o América pelo isso. tempo, fez uma matéria dizendo que, de acordo com o América, foi feita uma avaliação física completa e que ele está pronto para jogar. Bom. E aí eu pergunto para vocês dois: vocês acreditam no departamento médico do Vitória ou do América? Bom, eu não vou. Olha pra você ver, e eu não vou nem discutir isso, tá? Mas eu vou discutir outra coisa. Eu acredito no Vitória, do fundo do meu coração. Depois que a gente contratou um jogador com problema na coluna e outro. Que ficou 5 meses, né? Tá tanto problema na coluna dele, que é o glorioso afinidade com o gol. Eu acredito. Nós conseguimos contratar um jogador com câncer na perna. Então, assim, nosso departamento médico, ele não é exatamente muito. Muito bom de analisar as coisas, não. Eu acredito no do Vitória. Mas vou acreditar. Vamos supor. Diz que tá treinando com elenco, não sei o quê. Ô, gente, sou seu fã. Um sujeito que volte de uma LCA. Sua pura de coração. Não, mas aqui, quer ver? Eu vou fazer uma digressão aqui. Um cara que voltou de uma LCA depois de 8 meses parado, certo? Suponha que ele jogue sexta-feira. Contra o Brusque. Quanto tempo esse cara precisa para pegar ritmo? No mínimo, 1 mês e meio, 2 meses. Não, ou não? Um atacante? Por aí. Concordam comigo? Igual eu falei, tô sendo poliana. Eu tô acreditando ipsis literis na matéria, falando que ele já tá treinando com o elenco, que pode jogar, enfim. Quanto tempo para ele estar em ritmo de jogo? Então, deixa antes do Felipe falar. Eu tenho que me retratar. O departamento médico do América é excelente. Nós conseguimos recuperar o Renato Kaiser. O Renato Kaiser está jogando muita bola no Fortaleza. Então, eu falei bobagem aqui. Então, provavelmente, a gente vai recuperar o Davó. Nós vamos recuperar o Davó. Aí, quem não sei para onde que ele vai jogar ano que vem, não. Mas ele vai jogar bem ano que vem. Nós vamos recuperar o Davó. Então, a minha pergunta é essa. Suponha que ele realmente comece a jogar sexta-feira contra o Brusque. Quantos minutos de jogo você precisa desse cara para ele ter ritmo de jogo? Porque é o seguinte, moçada, tem mais 2 meses de campeonato. Sexta-feira, dia 2 de agosto. Agosto, setembro, outubro. Acabou o campeonato, jovem. Não, tem novembro ainda, tem não? Não, novembro tem tipo meio mês. Mas vamos dizer assim, já é o fim dos finalmente. É, porque o campeonato da Série B acaba mais cedo, quer ver? Ó? Não, acaba uma semana só antes da Série A, só. Quer ver? Ó? Eu vou deve te falar exatamente, quer ver? Ó? Deve acabar lá pro dia 20, né, Decabins? Sabe, eu acho que acaba na segunda semana de novembro, mas se não for segunda, é terceira. Mas eu é. Sabe qual foi o último atacante do Cruzeiro, recuperando a de LCA que a gente trouxe? Não, dia 26. 26 de novembro, tá certo. Pô, ainda vai bem em novembro ainda. Judivan, olha, Judivan. Judivan. Nós já tivemos uma experiência de trazer um atacante do Cruzeiro que estava em recuperação de LCA. Foi o Judivan. Gente, o problema é que é o seguinte, nós não precisamos de gente para a gente recuperar. Nós precisamos de gente igual o Fernando Elizari, que chega na quinta e joga no domingo. Você tá entendendo? Já tá em ritmo, que não tem que pegar ritmo, não tem que pegar nada, que tem que já chegar sendo relacionado e julgando. E não é o caso desse cara, claramente. E o pior é que gente que está em recuperação de LCA, e é o que eu acho que o Vitória colocou, porque você tem que ter muito cuidado, porque como ele ficou muito tempo sem conseguir fazer atividade com uma perna, em linhas gerais, a musculatura é um pouco mais fragilizada. Quando o cara começa a jogar, ele fatalmente tem lesão muscular. Claro, gente, claro, é isso óbvio. Acontece. Então, assim, a chance que tem do Davó chegar, ele começar a jogar aqui, jogar três partidas, ele ter um estiramento muscular e ficar fora mais um, dois meses, é grande. Então, assim, é o pior jogador que tem pra você trazer nesse sentido. Se tivesse trazendo ele que fosse final do ano, pra começar o ano que vem, se ter a pré-temporada, trabalhar, fazer algo, é uma coisa. Agora, hoje me alertaram uma coisa que não é possível, que esse Davó deve ser aqueles bondes que é empurrado pra trazer um jogador bom. Só que qual que é a chance da gente trazer um jogador bom? Sabe aqueles rolos assim? Ah, você empresário, tudo bem, nós vamos levar esse jogador aqui, mas leva essa bomba aqui junto que é a condição. Não tem lógica, cara. A contratação do Davó não tem a mínima lógica. Agora, o que me deixou um pouco embasbacado foi a notícia de que a gente tá querendo comprar ele, né? Não, isso aí não tem. Esse papo aí não tem. Até onde eu sei, não tem nada disso. O que tem é aquelas cláusulas normais de compra em fim de empréstimo. Tipo assim, no final do ano você pode comprar X%, portanto. Se tiver isso, eu acho normal, porque todo empréstimo tem isso mesmo. É porque não, mas até. Até onde eu sei, ele viria só com parte do pagamento sendo feito pelo América, e nem o salário todo, não. Porque ele ganha uma grana legal, tá? Ele ganha uma glebazinha legal, mas ele a gente não pagaria tudo, não. Ele é do período pré-Ronaldo ainda, não é? Lá no... ele é do período então, pré-Ronaldo daquele ainda. Daqueles jogadores vão chegar ganhando muito lá e não resolveu. Não, desse ainda não. Ele já é do Ronaldo, mas ainda é aquela primeira fase do Ronaldo lá nos falidos lá, né? Então é isso, cara. Eu sou totalmente contra isso aí, né? Eu acho que a gente não tem a mínima lógica trazer esse cara, não. Certo? O Roberto Lopes está aqui falando que o Davó é do mesmo empresário do Varanda. O contrapeso é ter elevado o Varanda. Que dureza, hein? O Gilberto Weber está aqui falando do Coelho dos Vales, presente, saudações americanas, grande abraço. Quem é que está apertando para mostrar comentário aí, hein? É você ou não? Para de mexer nos comentários, Pita. Eu só queria mandar um abraço pro Emerson. Pra eu lembrar que eu tenho que mandar um abraço pro Emerson. Só isso. Ah, tá. Mas tem que ficar mostrando na tela o abraço pro Emerson. Eu vou esquecer. Um abraço, Emerson. O Emerson é um cara que sempre nos aborda ali na São Felipe e tal. Bate um papo com a gente, é um fã da gente. Fã que fala, que legal, né, velho? Que legal. É um ouvinte, né? Melhor falar um ouvinte da gente aí que tá com a gente há muito tempo e tal. E eu sempre esqueço de mandar um abraço pra ele, Jair. Por isso que eu fiquei apertando essa porra aqui pra eu lembrar essa porra desse abraço. É um abraço, querido. Tamo junto. Legal. Cláudio Gomes tá aqui com a gente, Roberto Nassif, Flávio Azevedo, Joaquim Bambirra, Felipe Uai tá perguntando quando vocês acham que o Cauã cai. Não cai. Não apostaria. Cair, ele cai. Se continuar desse jeito, ele vai cair. Ué. Não, com certeza. Mas ele vai cair pique Mancini. Ele vai cair quando a vaca tiver ido pro brejo. Ele vai cair. E o mais legal de tudo, ele tá 5 jogos sem perder, viu, gente? Isso aí, filho. Tá, de acordo com o Twitter do América, estamos invictos. É, ô bicho. É outra realidade, é outro. É porque quem cuida de rede social do América, quem cuida do marketing do América, não torce pro América, né, cara? Sacou? Pessoal, quem tá nos assistindo aí? Se vocês querem ver críticas construtivas, ironia, bom humor, Vejam os memes do Decadentes. Lá sim você vai ter coisas de qualidade. Não uma imbecilidade que postaram hoje, falando que o América é o único time da Série A e da Série B invicto em 2024. Foda-se. Foda-se. Sacou? Foda-se. Então, assim, é porque o cara não torce, sacou? O cara tá lá e vai falar assim, vou fazer uma gracinha pro meu chefe. Aí posta uma imbecilidade dessa aí. Então, quem quer se divertir, quem quer ver a realidade do América com coisas inteligentes, né? Sigam os produtores de conteúdo do América, inclusive até o Marcão, que é nossa musa do verão, eterna sensação. Marcão, foi feia a foto sua. Puta que o pariu. Rovani Xavier está aqui com a gente, grande doutor Adolfo, sofá americano, TV oficial, está falando aqui do Esli Garcia, bom de bola lá do Paysandu, gostei dele também. Eric Malago, bom de bola. Eduardo Carmo está aqui perguntando, Luan Campos cometeu um erro tão grave assim que não possa ter uma segunda chance? Outros jogadores já erraram e tiveram outras oportunidades, mas o Luan Campos cometeu um erro contra um outro jogador, isso aí eu acho que eles não perdoam, a diferença é essa. Luan Campos acabou. O jogador que ele cometeu o erro maior já saiu do clube, né? Então acho que talvez desce ali. Não. Se conversar, não. Apresenta aqueles versículos bíblicos lá do perdão, talvez funcione. Tenho dúvidas, eu acho que não. Afinal de contas, Eu acho que Cabo Juninho não libera, não. Eu também acho que não. Afinal de contas, não foi o Salum que deu a entrevista falando que o Marcinho cometeu um erro quando jovem, que nunca errou quando era jovem? Então, foi só um erro. Se conversar direitinho, dá chance pra ele, velho. O erro foi um bocado menor do que o do Marcinho, né? Então. Pode crer. Ronan Moreira Neto, Richardson Caril tá aqui com a gente também, Paulo Carvalho, Elton Toledo tá aqui com a gente também. Bom, vamos pra Bala e Colatina? Bora lá, que já são 9:06 da noite, né? Vamos começar, então, com o... Espera aí que faltou copiar aqui a votação do... Contra o... Ituano. Contra o Ituano, espera aí. Vamos lá. Contra o Ituano. Vamos começar pelo Bala. Foi eleito Elias, com 57,8%, como melhor em campo, seguido de ninguém, com 21,9%, Tauan com 15,6 e Felipe Amaral com 4,7. Thales. Tauan. Felipe. Tauan. Também vou de Tauan para dar uma moral no moleque aí, porque realmente jogou bastante bola. Eu gostei dele. Elias também fez suas defesas também, mas eu vou dar uma moral no Tauan aí. Entrou numa gerada danada e jogou bem. Colatina do jogo contra o Ituano. Ganhou Tauan com 62,3%, seguido de Vitor Jacaré com aquela... aquele chute lunar. Pariu! Com chute lunar, que a bola caiu no quintal de um americano 3 dias depois. Seguido de Juninho com 9,4 e Fabinho com 5,7. Thales. Cara, são duas coisas assim, bizarras que aconteceram. Duas coisas entre todas as bizarrices que aconteceram nesses dois jogos nossos aí do programa de hoje. A primeira, aquele chute do Jacaré. E a segunda, o Éder batendo falta. O Éder batendo falta. Isso também é bizarro. Mas meu voto para Colatina. A vantagem de hoje do Ituano é que é o An, entendeu? Meu voto é o An. Então é Tauan para Bala e o An, Tauan para Colatina. Felipe. Cauã. Ele não dá. E a entrevista consegue ser pior do que as ações dele em campo. Então... também vou de Cauã, não tem muita dúvida, não. Vou começar então com o Bala do jogo de domingo. Votação do melhor em campo pelo América. Ganhou Felipe Amaral com 36,4, seguido de Juninho com 28,8, Alê com 24,6 e Adson com 10,2. Thales. O meu bala para no jogo de sábado, no jogo de domingo, é para Barra Una, que levou ali talvez uns 20 instrumentistas e tava bonito pra caralho naquela porra ali. Então, meu voto é para Barra. Legal. Felipe. Putz. Eu vou de Adson, porque até para poder corroborar meu voto de Colatina, e ele participou dos dois gols, né? Então... Legal. Eu vou de Felipe Amaral, gostei bastante do jogo dele. Já tá pedindo passagem nesse meio de campo há muito tempo. Então tem que dar moral nisso aí. Colatina do jogo de domingo. Ganhou novamente com um percentual até bem parecido, Cauã, com 63,3%, seguido de Elias, que foi bala... pra galera do jogo do Ituano e foi eleito, ganhou 27,5% dos votos aqui, seguido de Éder com 5,8 e Fabinho com 3,3. Colatina, menino Thales. Meu Colatina vai pro Cauã com uma menção honrosa para aquele camarote escroto que eles inventaram em cima do Portão 6. É mais um desperdício de dinheiro do América. Felipe? Para mim, o Cauã, porque assim, pra mim, os gols mostram um time muito mal treinado sem resolver os seus problemas. E as substituições, então, são uma coisa assim... Bom, a gente comentou com o Thales. Nós tínhamos 3 jogadores no ataque. 2 participaram de gols. O Adson, que participou dos 2. O Renato Marques, que participou do primeiro gol. E o Fabinho, que não fez nada o jogo inteiro. Ele vai e me tira os 2 que participam dos gols e deixa o que não fez nada o jogo inteiro em campo. Então, assim, são umas coisas que não dá para entender. E eu tenho... O Vinícius tem afinidade com o gol. O Vitor Jacaré, com o chute lunar dele, tem uma média de gols melhor do que a do Vinícius, que tem uma média de 0,18, que é a média de gols do Davó. Então, eu tenho um pouco de medo do que vem por aí. É só para colocar nessas avaliações do Cauã, que não tem como. Não dá mais, não. Não tem lógica, não. Eu vou de Cauã também e vou puxar essa pergunta aqui do menino Adolfo. Sofá americano, você tiraria o Felipe Marão no intervalo devido ao cartão? Eu tiraria, mas eu colocaria o argentino. Eu não colocaria o Moisés, não. Do jeito que ele estava ali, os caras estavam jogando em cima dele, ele tomaria um segundo cartão com toda certeza. Ou o Alisson, né? Ou o Alisson. Ou o Alisson. A gente não colocaria o Moisés. Né? Só não colocaria o Moisés, mas eu colocaria ou o gringo ou o Alisson, como o Thales falou aí. Então vou aproveitar o Cauã aí e vai de Colatina também. Certo? Bom, temos esportes especializados? Com aquela música escrota. Na verdade, o programa está sendo terça-feira, que o nosso repórter de campo, Thales Maciel, ele foi ver o futsal em loco ontem. Então, o nosso repórter de campo esteve lá presente, beleza? Então, bora aí. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai aí com quem puder. Oh, velho, eu ia falar isso. Eu sou quem puder. Puta que Vou fazer mais uma. Com o Lucas, com o Thales ou com quem puder, se não ficar triste. Não, velho. De forma alguma. Eu achei sensa brilhante o quem puder. Só eu. Perdão, vamos lá. Para esporte especializado. Você me tirou do prumo agora. Vou concentrar aqui, galera. Nós tivemos... Não sei se pode chamar de esporte especializado isso, mas a gente teve aquela copinha que o América promove entre as escolas de não só de futsal, né, de tudo, as escolinhas do América, ele promoveu lá aquele campeonatinho e tal, com o Coelhão, uma festa legal e tal, óbvio, não dá para trazer resultados aqui, só como uma informação. O Sub-20 empatou com o Atlético em 2x2, inclusive o Sub-20 tem um zagueiro lá, que é aquele Rafael Barcelos, que eu queria ver ele no titular, ele já foi relacionado, mas ainda não participou. O feminino tá parado ainda, né, qual que é o outro esporte que a gente tem, gente? O futebol americano, não tem a menor ideia do que aconteceu com ele. E tô um pouco me fudendo pra isso, porque eles colocaram lá uma imagem de atleticano no perfil deles, então eu tô um pouco me fudendo. O vôlei, graças a Deus, acabou. E a gente teve ontem o jogo do futsal, que foi sensacional, cara. O América jogou contra... O nome do time é muito legal. O time chama Chopinzinho. Esse time foi o primeiro colocado da chave dele lá e jogou com o América, que foi o último colocado, o último classificado. E se você for pegar pela lógica, a diferença é muito grande. Mas o América Futsal fez o que o América Futebol não tem, não está fazendo. Ele deu raça pra caralho. E eu queria destacar aqui três personagens desse jogo. O treinador, que é um treinador que chegou agora, se não me engano é a terceira partida dele, eu não esqueci o nome dele, é um senhor mais velho, mas numa empolgação sensacional. Ele deu uma energia pro time. que é o que a gente, que é o que a gente quer até no profissional, né? O futsal é profissional. O que a gente quer no futebol de campo, que é uma energia, extremamente energético, participando muito do jogo. O goleiro, que é o Lucão, puta que pariu, o Lucão ontem ele fez assim, no mínimo 5 defesas dificílimas. Que segurou o time do Chopinzinho. O time do Chopinzinho é um time muito organizado e é um time, aqueles times que vão para fazer o gol. Eles ficam te segurando ali e na hora que chega eles tentam ser mortais. E para nossa sorte a gente estava com o Lucão extremamente inspirado. E o outro destaque... Faisal Saab, o treinador. Faisal Saab? Isso. E o outro destaque é o camisa 33, que é um cabeludinho, que realmente eu esqueci o nome dele, que joga bola pra caralho, puta que o pariu. É, a gente teve, no primeiro tempo, foi um tempo, primeiro tempo laicar, o jogo de futsal é muito dinâmico, né? Foi um jogo bem dinâmico, mas o segundo tempo só deu América. E nós esbarramos com a boa presença do goleiro deles, também um bom goleiro, e com a nossa falta de sorte, vamos chamar assim, sabe? Uns lances que você fala assim, putz, tinha que ser gol, e aí não é gol. E quase a gente foi castigado, faltando assim, 1:30 mais ou menos, nós tomamos o gol. Até que foi uma falha nossa, não lembro o nome do jogador, o número do jogador, mas foi até um equívoco nosso lá, um erro nosso. E o futsal é assim, bicho, se você errar, porque o futsal é dinâmico. Então se você errar a bola no meio de campo, fodeu. Se você errar no meio, é o cara que tomou a bola e o goleiro. E foi exatamente isso que aconteceu. E no último lance do jogo, eu até mandei pra vocês aí, galera, no WhatsApp aí. Eu tô falando galera, os meninos aí do Decadentes. É, se vocês conseguirem colocar aqui agora, eu consegui filmar o gol, cara. Eu não sei porque, eu dei uma de B+. O Ronan tá falando aqui, o 33 é o preto. Eu consegui filmar o gol, foi um gol chorado, mas foi um gol extremamente comemorado. Foi exatamente no último lance, no último segundo do jogo. A gente fez o gol, o Chopinzinho saiu com a bola e acabou. O jogo ficou 1-1, a gente comemorou muito o resultado. É óbvio que a vitória seria muito importante pra gente, mas eu acredito que a questão do empate da forma que foi, a forma que a gente jogou, nos dá uma confiança maior para encarar o pessoal lá do Chopinzinho. Enfim, um jogo muito legal, um jogo muito bacana. Quem puder, vá, é muito legal. O ingresso é barato, é R$10, mais um quilo de alimento não perecível, ou R$20 inteira, né? O Thales travou. Nós travamos. Não, foi só o Thales, parece. Só o Thales. Olha lá, tá travadinha. Mais um que tá roubando conexão do boteco do lado. Oh, meu Deus do céu. Esse povo decadente está até difícil, viu? E o Thales voltou. Voltei. É isso, pode ir, terminei. Maravilha. O pessoal tá zoando aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Nossa, a vinheta é ruim mesmo. Desculpa aí, meus irmãos. Emerson Mascarenhas, PQP, que vinheta. Thiago Fuz, música de boy band. Maurício Rodrigues, essa vinheta é tipo Cauã, sem lógica, insosso e sem graça. Aí eu acho ofensivo. Acho ofensivo, essa comparação não cabe. A música é ruim, mas nem tanto. Mas, de acordo com o Cauã, quem compôs essa música tem afinidade com a música. Então, Matheus Leal, a abertura é a cara do Thales. Pô, aí tá tenso. Porra, me fudeu, caralho. Nós esquecemos de comentar que na última semana tivemos duas baixas no elenco aí, que foi Brenner com uma luxação no ombro e Gustavinho, que vai ter que operar, né? Depois do último jogo, vai ter que ser operado. E entra aí no estaleiro, entra no armário de Narnia por um bom tempo. Sabe Deus quando sai, né? Foi isso. Faz falta nenhuma também. O dele foi ligamento cruzado, não foi? Acho que foi, não sei. Não vou afirmar, mas a minha lembrança é que seja. Eu acho que é só ano que vem. O que é pior é porque, por pior que seja a trajetória dele, ele vinha bem. A questão é que ele também não ia tirar o lugar de quem tá jogando. Então, assim, mas é triste que quando ele começou a recuperar um pouquinho, ele vai ter uma lesão que possivelmente vai arrebentar. Menos uma opção, se tá no elenco, você vai ter que contratar nem que seja pro banco. E isso aí é um problema, né? Mas aí, em tese, contratou o Elisara, né? Que joga ali, mais ou menos, na função ali, né? Então... Mas é aquela história, né? Você vai ter que compor ali. Tem um papo que no começo do ano pediram para uma escolha aí entre Mateuzinho e Gustavinho e escolheram entre Gustavinho, né? E agora, não que eu acho que o Mateuzinho também deveria ficar, mas só para ilustrar o que eu estou dizendo. Cadê o fair play? Acho errado que o Amazonas, depois daquela entrada, não deixou a gente fazer um gol, não, hein? Cadê o fair play nessa hora, né? Ah, é um absurdo. Bom, então é isso aí. Temos um programa? Só finalizando aqui, Jário. Peguei a revistinha do último jogo, como sempre, né? Revistinha. A gente mete o pau nessa bosta desse marketing, mas faz um trem legal, bicho. Essa revistinha é sensacional. A revistinha é massa mesmo. Meu menino coleciona todas aqui. Sensacional. Próximo jogo nosso, sexta-feira, contra o Brusque lá. E acho que foi você, né, já, que falou que a gente tá invicto contra o Brusque, né? Foi. Foi o Arthur Mendes, grande pessoal, falou que nós nunca jogamos contra o Brusque. E a minha interpretação é que nós estamos invictos contra eles. É melhor você falar que a gente nunca perdeu. Então, sexta-feira, às 7 horas. Depois a gente recebe o Botafogo, no dia 9, sexta-feira, às 21h30, sua ausência, que é aniversário da Dona Vitória, minha mamãe, então foda-se pro América. Minha mãe é muito mais importante que o América. Se fosse meu pai, talvez eu pensaria, sabe? Mas minha mãe, não. Foda-se pro América. Olha aí, bicho. Leva sua mãe, então mais fácil. Mas lá no Independência, assim, eu vou comprar uns pastelzinhos, umas coxinhas, deve dar uns R$70. R$70 na América é duas cervejas e um salgado. Nem não. Infelizmente, eu assisti o último jogo em muito tempo, né? No Independência, foi essa partida contra o Ceará. Agora eu volto só contra o Ituano. Contra o Ituano? Ituano vai ser em novembro, né? De acordo com o calendário atual, a partir do Ituano vai ser tipo 14 de novembro. Essa eu tô aqui de volta. E depois a gente joga contra o Novo Horizontino, fora também. Uma sexta-feira. A gente só joga sexta-feira. Só sexta-feira. E o feminino a gente estreia, volta, né, na 14ª rodada, no dia 18/8, contra o São Paulo. Beleza? Beleza! Mas é muito legal a revistinha, viu, pessoal? Tem a crônicazinha do Serjão, muito legal, muito legal. Agora, tem uns trem que é divertido, né? Tem aqui, ó. Essa aqui é a parte da foto dos torcedores. Aí tem aqui, ó. Tira uma foto sua, marque com a hashtag só a Sonda Verde e apareça no guia. Mentira, o caralho. Porque aqui tá, a foto que tá aqui é do Match Day. Então é só pra enganar a gente. Você pode tirar trocentas fotos fora do estádio e marcar só a Sonda Verde, você não vai aparecer na revistinha. Ah, toma no cu. O Ronan tá falando que ele é do interior e não consegue pegar a tal da revistinha, né? Que é mais difícil para vir o Mas eu acho que tá disponível no site, não tá não? Isso aí, eu vou colocar aqui nos comentários um link. Dá no site, vocês podem entrar no site do América, dentro da opção conteúdos, tem um link chamado Guia do Torcedor. Lá vai mandar para uma pasta compartilhada na rede aí que tem todos os PDFs. Podem baixar lá. Tá certo? A única coisa que eu poderia dar como sugestão é porque as revistinhas, se você não entra cedo, você tem mais dificuldade de pegar. E eu reparei que a pessoa que fica com as revistinhas na entrada, ela literalmente, ela obriga todo mundo que tá entrando a pegar a revistinha, até quem não quer. E aí acontece muito, você vai achar a revistinha jogada no chão da arquibancada, de pessoas que pegaram sem ter, ou no lixo, que acontece muitas vezes, né? Faria muito mais sentido você deixar uma pessoa segurando a revista e ela entregar para aquela que for ativamente pegar, porque é uma pessoa que de fato tem interesse, porque quem entra ou mais... Ou deixando na catraca, assim, Felipe. Deixando porque... colocar na catraca um pouquinho de revistinha, acabou o problema. Porque eu reparei... Você que gosta de estatísticas, das 48 edições da revistinha, o Juninho tá na capa em 10, tá? Gostou da estatística? Eu achei acabou que tá o programa, mais, né? Eu também achei que era mais, de coração. Eu contei aqui. Se você me perguntasse isso antes, né, Felipe? Se perguntasse isso antes, quantas revistinhas? Eu ia falar que eram as 20. Quantas revistinhas você falou, Jairo? São 48 edições. 20. Eu também chutaria de 20 a 25. Não, pode ser assim, porque tem umas fotos de fundo, que tem o time inteiro, assim, meio... Pode ser que dê mais algumas, mas, assim, tem várias. Tem 10, para ser exato, na capa. Tá certo? Temos um programa, moçada? Temos um programa. Então é isso aí. Boa semana a todos. Sexta-feira, 19 horas, contra o Brusque. E tem que ganhar. Eu já tô cansado de falar isso. Não vou falar que eu tô cansado de ser enganado, como diria meu amigo Marcão, não, mas... A gente precisa ganhar, não tem jeito, tem que ganhar. Beleza? Boa semana a todos, grande abraço. Até mais, gente. Valeu. Falou.